Boa noite, 3899. Identifique, chegada Bonf, lista para 4.000 pés, 1012. 4.012, chegada Bonf, 3299. Prossiga 3899. Alguma quantidade lá de O 3991 é o número 5 na aproximação, mantém a chegada. Seja 226, reduz para 1809, lista para 2000, livre LS. 1809, lista para 2000, autorizado LS, 3226. O 6258, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Autorizado, 4062, chame torre no noite nesse momento, uma boa noite. Obrigado, China 6258, número 6 na aproximação, reduza para 259. O chiné 6258, reduza para 250 nós, número 6 na aproximação. Registrado, 4062, o vento 090 graus, 7 nós, pouso autorizado, ficha no 0, 1012. Como recebe a posição? 5 por 5. Obrigado. .00, desça para 2.000 pés, 1.012. Tip 5344, desce para 3.000 pés, 1.012. Três, quatro, quatro, reduz para 2109, número 3 na aproximação ainda. Estabilizado, vai passar o externo, vai estar travado, tá 3226. Tá, 3226, complete o LS, chame torre no noite, esse foi o meio, então, boa noite. 286, obrigado, igualmente. 3600, livre LS, informe na final baixada travada. Passou externo, baixado, travado. 3226, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, tá? 3226. 4062, solo aos 49, vira direita, táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Virando direita, Alfa, quilo, pátio 3, 4062. Voo 1805 com 47 a bordo, autonomia 0257, alterna Maceió para o táxi. Livre táxi à direita, ponte espera, reporte pronto no 805. Direita, ponte espera, reportará no 805. 1794 da Gol, ingressa à sua esquerda para o portão 2. Esquerda para o portão 2, 1794. 3226, pouso autorizado, pista 90, 090 graus, 79, 1012. Centro de posse de está 1073226. Muito boa noite, 5899. Identifique, chegada Mari, desça para o 050. Está ciente da informação antiga? Afirmativo. Ok, trouxe de TAP na presente. Trouxe de TAP. Xené 6258, reduza para 2109. 2109. 805, pronto, no ponto de cara. Alinhar e mantém o 805. Alinhar e mantém o 805. Solo 52, táxi à direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 7. Direita, Alfa, Juliette para o 7, 3226. 344, 2000 pés, livre LS, Alfa na final. Zero, completo o LF, chame torre no noite, esse momento, boa noite. 3891, desça para 2000 pés, 1012 permanece. 2000 pés, 6258, desça para 3000 pés, com 1012, para sequenciamento, esquerda para o A30, limitado pelo lock. Esquerda para o A30, limitado pelo lock, desce 6000. Zero, continue, aguarda a pista ali, aguarda a autorização de pouso. 805 ao 53-1935, uma boa viagem. Sonoma 35, bom dia. 3600, pouso autorizado, pista 10, cheque trem 1012, 090 graus, 7 nós. Na Puca. 370 na Puca, 905. A 3891 reduza para 200 nós. Reduzindo, 3891. Complete o MS, chame torre no noite, desse bom meia, boa noite. Noite, noite, 3891, no livre MS, forma nacional baixada travada. Bacará, 3891. Salvador, boa noite, gol 1896, cruza agora 180 para 110, formação Bravo. 1896, identifique, chegada Mari, desça ao 050 na proa de Itape. Desça ao 050, chegada Mari, proa de Itape, 1896. O Xené 6258 para o lote, direita 060, desça para 2000, livre LR. Direita 060, 2000, livre LR. Sala 56, táxi agora à sua direita, via Alfa Juliette para o portão 9. Táxi via Alfa Juliette para o portão 9, 3600. Usando 3891 da TAM. 3891, reduza para aproximação, completo LS, chame torre no noite, decimal meia, boa noite. Atena com 8-9, 1012, pouso autorizado, pista 90, cheque trem. Gente, livre pouso, tá baixado, travado, 3600, portão 9. Afirmativo, portão 9, 3600. Passou o externo embaixo, checado, 3891, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda Andando. 899, desço para 2000, PES 2012, livre LS, informe na final, baixar travado. PES 2000, livre LS, 5899, usaremos, baixar travado. 5344 Triple 59, táxi à direita, via Alfa, Alfa Juliette para o portão 1. O Xené 6258 passando o dono estabilizado. Firmo. Torre, no noite, Trisma Meia, boa noite. Autorizado, pista 1-0. Embaixo checado de repouso 103891 da TAM. Maduro, tá 3152. 3152, prossiga, boa noite. Boa noite, tá ciente do ativo. Água de motorização pra Maceió. Gente, só um instante, 1011. É a Pulca da Cajuça? Afirmativo. Cuidado. Torre, boa noite, 6258. Ah, afirma. 6258, continue a aproximação, aguarda a pistoleira. Aguardando, pistoleira. No solo ao 01, livre à direita, táxi via Alfa Juliette para a remota 13. Livre à direita, Alfa Juliette para 13. Boa noite, 3, 2, 9, 8. Xené 6258, uma centena com 8911, pouso autorizado, ficha 1-0. 1011, livre pouso na 1-0, Xené. Boa noite, 96, desça para 2000 pés, 1011, agora é o ajuste. Livre LS, forma nacional, baixar travado. Desça 2000 pés, no ajuste 1011. Prossegue no interceptor LS, acusa baixado na final. 1896. Webjet 5899, ajuste agora 1011. 1011, 5899. 6258, Solo 04, livre à direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Livre, táxi Alfa Juliette, estou no ar. Torres Salvador, o web 5899, inabilizado EBS, baixar travado. 99, baixou, travou, uma centena com 8 nós, 1011, pouso autorizado, pista 190. Tá pronto para a cópia? Pronto. Maceió 330 para o ISC 58, pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 119, decimal 35 e o transponder 55 no meio, o TAM 3152. Foi atualizado, Maceió 330 para o ISC 58, pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju. 3152. Correto, portão 8, chama a próxima. Vou chamar, 2. Alô. 5344. Prossiga, 5344. O operador de finger? Torres Salvador, boa noite, gol 1896, estabilizado no LS, baixado, checado. 1896, boa noite, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 1896. nove, táxi agora à sua direita via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, 1896, cheque o trem, uma centena com 8 nós, 1011, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso na 190, 1896. Manu. Como tem a posição do 599 no corte 3? A prevista posição é a 07. 07 graus. No 896, Sol Azul 1, táxi à direita, via Alfa, Juliette para o portão 5. À direita, via Alfa, Juliette para o número 5, voo 1896. Bom dia, o Gol 197, 14, informação Bravo. 714 Aracaju, tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, pista 1-0, curva à esquerda, saída Puc Aracaju, controle 119-35, transponda 5521, Gol 1-7-1-4. Aprovado, 230, Aracaju, Golf 677, da 10.